A Sura do Ferro. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. O que há nos céus e na terra, glorifica Alá. E Ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. Dele a soberania dos céus e da terra. Ele dá vida e dá morte. E Ele, sobre todas as coisas, é onipotente. Ele é o primeiro e o derradeiro, e o aparente e o latente. E Ele, de todas as coisas, é onisciente. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Ele é quem criou os céus e a terra em seis dias. Em seguida estabeleceu-se no trono. Ele sabe o que penetra na terra e o que dela sai, e o que desce do céu e o que a ele ascende. E ele é convosco onde quer que estejais. E Alá do que fazeis é onividente. Dele é a soberania dos céus e da terra. E Alá são retornadas as determinações. Ele insere a noite no dia, insere o dia na noite. E ele, do íntimo dos peitos, é onisciente. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabeer. Crede em Alá e em seu mensageiro e despendei daquilo de que vos fez sucessores. Então os que creem dentre vós e despendem terão grande prêmio. E por que razão não credes em Alá, enquanto o mensageiro vos convoca para crerdes em vosso Senhor? E enquanto, com efeito, ele tomou vossa aliança, se sois crentes. Ele é quem faz descer sobre seu servo evidentes versículos para fazer-vos sair das trevas para a luz. E por certo, Alá para convosco é compassivo, misericordiador. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. حسنا والله بما تعملون خبير. E por que razão não despendeis na senda de Alá, enquanto de Alá é a herança dos céus e da terra? Não se iguala dentre vós quem despendeu e combateu antes da conquista a quem despendeu e combateu após. Esses têm escalão mais elevado que os despenderam e combateram após. E ambos, Alá promete a mais bela recompensa, e Alá do que fazeis é conhecedor. الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Quem empresta bom empréstimo a Allah, ele lhe multiplicará e ele terá generoso prêmio. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Um dia, quando vires os crentes e as crentes com sua luz, que lhes correrá adiante e à direita, dir-se-lhes-á: vossas alvíceras hoje são jardins, abaixo dos quais correm os rios. Nesse sereis eternos. Esse é o magnífico triunfo. فالتمسوا نورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Um dia, quando os hipócritas e as hipócritas disserem aos que creram: esperai por nós, nós adquiriremos algo de vossa luz, dir-se-lhes-á: para trás, retornai e requestai luz em outro lugar. Então, estender-se-á entre eles uma grade com porta. Em seu interior haverá a misericórdia, e em seu exterior, defronte, haverá o castigo. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum watarabbastum wartabtum wagharratkum al-amani hatta jaa amrullahi wagharrakum. Eles os chamarão: não estávamos convosco? Dirão: sim, mas vós vos provastes a vós mesmos e aguardastes nossa ruína e duvidastes da mensagem, e as vãs esperanças iludiram-vos até que chegou a ordem de Alá, e o ilusor iludiu-vos acerca de Alá. منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Então hoje não se tomará de vós resgate algum, nem dos que renegaram a fé. Vossa morada será o fogo. Será ele vosso protetor, e que execrável destino. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Não é tempo para os que creem de se lhes humilharem os corações à lembrança de Alá e ao que desceu da verdade? E não serem como aqueles aos quais outrora fora concedido o livro e para quem se lhes tornou longínquo o termo? Então se lhes endureceram os corações e muitos deles foram perversos. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Sabeis que Alá vivifica a terra depois de morta. Com efeito, tornamos evidente para vós os sinais para razoardes. إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ. Por certo, aos esmoleres e às esmoleres, e aos que emprestam bom empréstimo a Alá, ser-lhes-á multiplicada retribuição e terão generoso prêmio. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. E os que creem em Alá e em seus mensageiros, esses são os veracíssimos. E os mártires juntos de seu Senhor terão seu prêmio e sua luz. Enquanto os que renegam a fé e desmentem nossos sinais, esses serão os companheiros do inferno. وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sabei que a vida terrena é apenas diversão e entretenimento e ornamento e vanglória entre vós e ostentação acerca das riquezas e dos filhos. Ela é como chuva. As plantas nascidas como esta causam admiração aos cultivadores. Em seguida, ressecam e tu as vês amarelecidas, depois tornam-se pulvérias. E na derradeira vida haverá veemente castigo e perdão de Alá e agrado. E a vida terrena não é senão gozo falaz. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ardi u'iddat للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Emulai-vos por um perdão de vosso Senhor e por um paraíso cuja amplidão é como a do céu e da terra, preparado para os que creem em Alá e em seus mensageiros. Esse é o favor de Alá, concede-o a quem quer, e Alá é possuidor de magnífico favor. في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Nenhuma desgraça ocorre na terra nem em vós mesmos sem que esteja em um livro antes mesmo de nós a criarmos. Por certo, isso para lá é fácil. Assim é, para que vos não aflijais com o que perdestes, nem jubileis com o que ele vos concedeu. E Alá não ama nenhum presunçoso, vanglorioso. Aos que são avaros e ordenam avareza aos homens, e quem volta as costas à caridade, por certo Alá é bastante a si mesmo, o louvável. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Com efeito, enviamos nossos mensageiros com as evidências. E por eles fizemos descer o livro e a balança, para que os homens observem a equidade. E criamos o ferro. Nele há veemente força e benefícios para os humanos. E isso para que Alá saiba quem o socorre a ele, ainda que invisível, e a seus mensageiros. Por certo, Alá é forte, todo-poderoso. وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. E com efeito enviamos Noé e Abraão e fizemos haver na descendência de ambos a profecia e o livro. Então entre eles houve guiados, enquanto muitos deles foram perversos. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Em seguida fizemos seguir em suas pegadas nossos mensageiros e fizemos seguir Jesus, filho de Maria, e concedemos-lhe o evangelho e fizemos nos corações dos que o seguiram compaixão e misericórdia e o monacato inventaram-no. Nós não lhos prescrevemos mas o fizeram em busca do agrado de Alá, e não o respeitaram como deveria ser respeitado. Então, concedemos aos que creram dentre eles seu prêmio, e muitos deles foram perversos. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ó vós que credes, temei Alá e crede em seu mensageiro. Ele vos concederá dupla partilha de sua misericórdia e vos fará luz com que andareis e vos perdoará. E Alá é perdoador, misericordiador. لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Isso para que os seguidores do livro saibam que nada podem sobre o favor de Alá, e que o favor está na mão de Alá. Concede-o a quem quer, e Alá é possuidor do magnífico favor.